27 no 3, 35. Siga via Kilo para parte 3, boa. Kilo parte 3, eu já deixo para 3. Livre pouso Salvadorão, Passarelo 2231, 47 POB, 6 horas e 46 minutos de autonomia, Fernando Brasília para o TAC. Torre Bom, 868, Praça da Regulagem, Pistão do Centro. Muito obrigado, Mr. Leão. Claro, ponto de espera 1895, bom voo. Obrigado, lá 1895 com 220, Fernando Brasília, 2231. Coordenar com o setor adjacente com controle. Livrada na inspeção de 710 a 15 milhas dessa saída? É, claro que sim. Obrigado. Parte 3. Prevista 4 Lima. Porém, fica atento ao sinalizador. 4 Lima, então. Solos 38, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, na nossa. Na 4 Lima já tem uma aeronave parqueada, o Azul 2703. Já passou 4 Lima, porém sempre acontece alguma situação do tipo, eu vou informá-la e fica atento ao sinalizador. Ok, o Azul 2703. Bruno 868, autorizado decolagem, tudo bem, 0 grau, 7 mais. Autorizado decolagem, pistão na 0, bom, 868. 4062, boa noite, 4 graus. Boa noite, 4062, identifique, chegada a Mares, esse é o 060. 060, 4062, tá. Parque a 2G está na 4 Romeu. Parque, gente, bom dia. Alguma velocidade recomendada para o 4062? Pode estar mantendo? 279, para o 4062. 150, tá bom. O 109, velocidade de casa? 270, 270. Qual o nosso número na sequência de aproximação? Pegar 250 até através de mar e tem problema não. 250 através de mar, certo? 70 até através de mar. Se eu posição número 3, mas está bem separado do segundo. Pode entregar uma razão, uma velocidade acelerada se quiser. Victor, decolou os 4-1, chamei no 20, deixa eu 8, por favor. 1208, gol 1868. Boa noite, 2231, do passageiro, está pronto. Salvador, 1868, decola fechada. Passageiro 223, motorizado ali, área manter, fechada. 1868, Tubal 230 na saída, Fuca. Tubal 230 na frente, Fuca, com 1868. Regina corrigindo, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Ventura no 50 graus com 5 horas. Alinha decola, 2-2-2-1. Coordenado com o controle, se impossível, será liberado a ascensão ao 160 direto. Obrigado, Bernardo. Autorizado o LS, o acelerador 50. 50, reduza para 180 nós, desça para 2000, está livre, LS, X-ray, pista 10. Só uma pista brisada. 180 nós, para 2000, autorizado X-ray para 0. Acavão 2 estabilizado, visual com a pista? Estabilizado, visual. Torre 1 no 1895. 1895, Chavel. Cascavel 1-2, boa noite. Cascavel 1-2, continue a aproximação ao ar de pista livre, vento 160 graus com 5 nós. Gente, aguardando a pista livre, mantendo a aproximação, tá podendo achar ele travado. Desça para 2000 pés, 620, vai na Prodiduna, está livre LS, X-Way. 2000 pés, 620, na Prodiduna, livre LS, X-Way, para o mundo da armadura. Cavalo 2, pista 1, céu livre, pouso autorizado, vento 170 graus com 5 horas. Ciente, pista livre, Cascavel, 2, livre, pouso. Salido 223, não decolou os 4-4, chame 120, pista 8, controle novo. 208, obrigado, amém. Controle Salvador, é o passageiro 2231. 2231, suba o 160, saída Momo, sem restrição. Momo, sem restrição para o 160, obrigado, amigo. É 258 da Oceané, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. Quatro zero meia dois, desça para 3000 pés. Livre da restrição de altitude, tá? P20, permanece. Frontline 6258, continue a aproximação, número 2, informarei que está livre. Vento 160 graus com 7 nós. Bom 868, foi direto Aracaju. Direto Aracaju, bom 868. Bom 868, chame centro Recife, 2685, alterno 2545, boa noite. 12685. 12545, gol 1, 8, 7. Taxi via Alfa, chame na Delta para cruzar a pista. 6 Cascavel 2, ele vai para a direita, na foto, via Alfa até o posto cara da Delta. E meia para a pista, Janela a 2,50. Escreveu o livro. Escreveu 2,58, pistão do zero livro, foi autorizado. Localizador, gol 10098. 098, chame torre 11895. 1895. 4062, direto para 2000, livre LFX2, pronto, estabilizado. Aqui, pronto, estabilizado, perdão, localizador, aguardando o glide. Chegou no 098, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus com 5 reais. Autorizado no 0, tomarei cheque para chave de trabalho no 0. Controle ao passarelo do 2231. Prossigo. possibilidade do nível final 180, senhor, coordenado com o Recife? Vou coordenar um momento, senhor. Obrigado. Vem, por gentileza. 160 graus com 05 nós. Obrigado. Pronto, copy. Serra Bravo Eco Golf, autorizado nível 380, decola da pista 1-0, compromisso da saída Momo, transição NITSA, intercepta uniforme Lu 9 e segue conforme rota. Controle Salvador 120.8, transporta 5513. Protegimento correto para puxar de acionamento, chame 1-1-2-9-5. Controle Salvador, muito boa noite. Eu vou 1-1-7-2, descendo para 1-5-0. Muito abraço. Voo 1172, identifique, chegada Mari, desça ao 050, voo na proa de Itapi. Desce para 050, proa de Itapi. Aí vem, voo 1172. LS Azul, passaram 62. 4062, chame torre em 1-1-8-9-5. 8-9-5, 4062. Foi Salvador, 4062, boa noite. 8-Azul, 4062. Número 2 para pouso, continue a aproximação, por favor, pista livre. Evento 160 graus com 7 horas. Guardando pista livre, se passar uma vez. Condições de agilizar o cruzamento? Afirmativo. Autorizado o cruzamento da pista, informe no ataque seu hotel. Vai informar no hotel, Cascavel. No 098, solo 54, siga via Alfa Juliette, Porta Medusa. Alfa Juliette, Porta Medusa, 098. Cascavel, entrando ao hotel. Gente, Cascavel, frequência livre, rotacional, aburante. Obrigado. Zoom 4062, pista no zero livre, pouso autorizado. Autorizado no zero, passando minha vez. Salvador, algum problema? Oi. Alfa Juliette, cordão 3, Cordão 3. Eu vou no 098, prossiga. O terminal recebeu a instrução da torre, porém não foi para chamar um 29, chamando agora. Prossegui na frequência da torre mesmo, até apontar minha dúvida. Oi, tá. Boa, pode ir. No 72, desça para 2.000 pés, 1.020, livre LS X-Ray, forma estabilizada. Desce para 2.000, 1.020, autorizado X-Ray down no zero. Reportará estabilizado, voo no 72. Agora é o 3776. 776, boa noite, prossiga. Tá pronto para o puxe acelamento, aguardando o pessoal do 308. Gente, vou falar uma SR, quando chegar, está autorizado para chegar aqui a acelamento. Chame pronto para o TACNEST. Quando chegar aqui, pessoal, então eles vão autorizar o puxe acelamento, chamar para o TACNEST, 3776, obrigado. Azul 2774, prepara a saída da El, São Coral, agora que é o minuto 4, eu vou entrar com o dado do ponto seguro. A informação que eu tinha das 2h30 era que estava teto de 310, com visibilidade de 1500 metros. Chuva moderada e estava fechado o aeródromo. Ah, tá bom. Mas daí é o Coral, né? Tá, fia. Estabilizado, Uno Uno 72. Uno Uno 72, prossiga com a torre em Uno Uno 895, boa noite. Uno Uno 895, Uno Uno 72, muito grato, boa noite. Boa noite, Gol 1172, baixar travado, ILS da 10, passando Índia Serra. Boa noite, Gol 1172, entrando 60 graus, 99, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na 10, Gol 1172. 2774, a torre voltando. Controle pátio, siga via Índia até o ponto de espera, ajuste no 020, reporte no ponto de espera pronto. Pátio Índia, Pontera da 10, 5620, 3776. 774, me escuta? Escuta, ZD 774. Então, acabei de ligar para o ponto seguro, dando as condições. No momento, está fechado para pouso e decolagem. Teto de 300 pés, visibilidade de 2000, chuva no campo e ao redor. Tem inclusive um Boeing aguardando melhorar as condições para poder decolar. Porém, a tendência, segundo o controlador, é de melhora. Posso autorizar sim, porém fica a seu critério seguir ou não, sabendo que há a possibilidade de alternar no meio. Tá bom, da sala. Ok. Se desejar copiar, é só chamar. O 972 Solo 09, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 04, voo no 172, não se escuta. O na Bravo no ponto pegando, pronto, 3776. 3776 autorizado a alinhar e decolar. Digitão no zero, vento 1970 graus com 79. Autorizado a alinhar e decolar na pista 10 do 3776. 77 Miracles 12, chame 120, décimo 8, bom voo. Sente pra 377,5, muito obrigado, uma boa noite. Decolado da 10, passa 2500 pés no perfil da saída bom, acendendo para o 380. 3776, contato radar, subou 380, saída bom. Perfil da saída bom, sobe sem restrições para o 380 da 3776. Torre, muito boa noite, mais uma vez, é o 10198, autorização Natal. O portão é o número 6. 10098, só minuto 4, fica para Puca, transição de par. Puca de par. Pronto, cópia? Diga. Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, decolada pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipar, intercepta Tony Fonzulo 10 e sai com fone rota. Controle 120, décima 8, transponda 5516. Capa autorizado para Serra Brava, Serra Golf, 370. A pista é 10, curva após a decolagem. A aerovia Ufa Zulu 10, a subida Puca Zipar. O controle 120.8, 55 ou menos 3 pontos. Rádio 1098, para o feedback acionamento. Claro. Correio 10098 da Gol para pushback acionamento, portão 6. 10098 autorizado, pushback acionamento, pega. Tá, valeu. 3776, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. 098 para o táxi, nosso POB é de 58, autonomia de 3 horas e alterna Fortaleza. Pista 098, siga via Índia, ajuste na 020, no ponto de espera, pista na 0, chame pronto. Índia, P20, uma espera da 10, chamarei pronto, 092. Zona 098 autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Autorizado, track, tripulagem, 0098. Pajeto de Clos 26, chame 120 do sinal 8, bom voo. Obrigado, Valente. Para 5516. Desculpa, completa, não entendi o fim da mensagem. Corrige e transponda para 5516. 5516, obrigado. 108, controle, bom voo. Obrigado, boa noite. Mike Bravo uniforme, contato radar, 5 milhas para Coral, Buena Proid Mari para chegada Mari, reporte para descida. Trabalho já para descida, Mike Bravo uniforme. Esse é o 050. 050, que outro da reportagem. Controle, muito boa noite, é o Gol 098, Bucas de Pano cruzando as 3 mil pés. 098, contato radar na decolagem, suba o 370, saída PUCA. Autoriza pro Odijama? Exato. Obrigado. Não tem como autorizar pro Odijama pro 098 não, né? Pode ficar na área do centro, pode coordenar. Guarda um minutinho. Você faz pra gentileza? Eu tô meio atrasado aqui. Utilizado pelo centro direto de Ipar, com 098. Obrigado pela gentileza, um abraço. Reis 891, boa noite. Identifique chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1019 agora. Alterno 098, chame sempre Recife, frequência 2685, Alterno 2545. Positivo, 2685, negativo 2545. Boa noite, muito obrigado, até a próxima. Mike Bravo uniforme para o localizador Luena Froa de Tuna, pista para 2019, livre LF X-Ray. Tuna 2019 e repórter estabilizado. Mike Bravo uniforme. 291, reduz a velocidade para 2409. Mike Bravo informa, se puder descer mais speed, nos ajuda bastante.